1-2-1-2-1-2, por aqui está certo. E por aí, Alder? Janeiro, fevereiro, março, abril, deixa-te passar mais. Deixa um bocadinho mais até. Ah, é? Se calhar até o melhor é... ficares assim. Ah, isto aqui também dá. Fazemos assim. É. Janeiro, fevereiro. Pois, assim está perfeito. Tá? Porque esse microfone é muito sensível e os P's é tramado. Vamos a isso então. Eu a meio da conversa já estou a falar assim para baixo, percebes? Vou começar a fazer. Okay. Mas eu vou vendo aqui também. Eu ajeito aí o micro. Sem problema. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Muito boa noite, seja bem-vindo às Madragoas da Amália. Mais uma hora passada aqui. Hoje recebo o Hélder Moutinho. Hélder, seja bem-vindo aqui às Madragoas mais uma vez. Mais uma vez. Estiveste aqui a conversar sobre o 1987, até um pouco depois já dele ter saído. Sim. Acho que foi a propósito de uns concertos. Foi do espetáculo de São Luís. E agora voltas aqui às Madragoas para apresentar este Manual do Coração, o teu novo disco. Como é que têm sido os últimos dias, Hélder? Agitados? Sim, bastante, porque estamos a construir uma série de coisas à volta disso, não é? Portanto, foi a construção do disco, foi a preparação do repertório, os ensaios com os músicos, a residência, portanto, no estúdio em Serpa, que foi fantástica, portanto, estarmos... Tiveste quanto tempo lá, a gravar o disco? Primeiro 10 dias e depois mais 5 dias. Totalmente focado, sem distrações? Sim, sem distrações nenhuma, estávamos ali só a curtir, estávamos a viver todos juntos num apartamento. Com 5 quartos, cada quarto com a sua casa de banho. Foi uma experiência diferente da dos outros discos, bastante, nesse aspecto. Mas no fundo a dos outros também foi interessante. O disco anterior já tinha sido gravado aqui no Palácio, numa Castanques em Namoraria. Depois o outro foi gravado num estúdio também perto da aldeia do Meco. E também fora, lá está, começou logo ali aquele a minha vontade de gravar fora de um estúdio convencional. Há 3 discos atrás, né? Mas quer dizer, este aqui foi um estúdio convencional, portanto, isto foi mesmo um estúdio. Só que pronto, tivemos hospedados numa casa no centro de Serpa, todos juntos, a ensaiar lá, e depois íamos para o estúdio. Outras vezes estávamos em estúdio non-stop, sempre a pensar o que é que havíamos de fazer, a mudar de ideias nas coisas naquele momento, de repente, porque surgiu uma ideia interessante que era fixe fazer e fizemos. Depois este processo todo da construção da capa, da escolha da uma capa, da devo dizer que a capa é excelente. Devo dizer que a capa é excelente. Quem não tem... Aliás, eu vou postar isto no Facebook da Rádio Amália e também no Facebook das Madragoas, para que todos aqueles que estejam a ouvir este programa possam... A rádio tem estes inconvenientes. Podemos descrever a foto também. Queres descrever a foto da capa? Sim, mas gostava de contar uma história engraçada sobre isto. Eu defendo muito, sim, porque lá está na minha outra faceta, não é? Defendo muito que o management não pode ser apenas o cantor estar só a saber cantar e não fazer mais nada, não é? Acho que acima de tudo a união que existe entre o artista, o manager e quem trata da promoção e também a editora é o que faz com que, costuma-se dizer que juntos somos mais fortes, não é? Portanto, agora também há uma canção aí que fala muito nisso, não é? É verdade, é verdade. Mesmo, do qual eu também já fui manager, portanto, agora por falar nisso. Eu acho que a união, portanto, entre o artista, a equipa que se cria, portanto, entre o management e o artista, é muito interessante e é muito importante. Sem isso, não se consegue chegar mais longe. E isto foi o que aconteceu aqui, quer dizer, de repente a Mónica, a minha manager, lembrou-se e propôs-me uma fotógrafa que eu não conhecia, não é? Portanto, não conhecia-me a Pauliana muito bem, e levou-me a uma exposição dela. Eu gostei muito da exposição, percebi que acima de tudo, ela não era uma pessoa para fazer tipo coisas por encomenda, não é? Portanto, ela tinha que ser ela própria criativa, ela própria a ter ideias. Ou pelo menos a desenvolvê-las em conjunto comigo. E isso foi interessantíssimo. Acabámos por ir tirar uma série de fotos e lembrámos-nos, e ela lembrou-se de fazer fotografias na tasca da Bela e convidar a Bela para entrar nas fotos. Não estava a pensar que, de repente, que da volta a Bela iria aparecer na capa, não é? Portanto, isso não se pensou. Eu é que me lembrei de uma coisa engraçada, foi, vamos tentar fazer uma reposição ou uma pequena abordagem ao quadro do Malhoa. Exato. Da Severa olhar para o guitarra, só que eu sem guitarra nesse e caso, a atmosfera é precisamente a mesma, não é? Ou seja, remete para isso. Mas pronto, é uma brincadeira no fundo. Mas pensámos sempre que na volta isto ia ser feito, mas ia ser uma fotografia para o booklet, não para a capa. De repente recebo um SMS da Mónica a dizer: já sei qual é a capa. Então a capa era a fotografia. Excelente escolha. Eu fiquei naquela assim, fiquei um bocado. Uma capa bem diferente. Mas depois quando vi, quando tivemos a ver as fotografias todas, e depois daí desenvolvi aquela ideia de fazer uma coisa que pareça um cartaz de um filme, não é? Sim. O próprio nome do disco, que era para se chamar Manual do Coração, passou-se a chamar O Manual do Coração. Por causa, de certa forma, isto remeter um bocado, lá está, um disco de Hélder Moutinho, parece que é um filme de Manuel Oliveira, não é? Exato. Eu acho que é uma excelente ideia. E, ou seja, a capa vai ser precisamente esta que está aqui à minha frente. Sim. Porque isto, no fundo, é um disco que é muito cinematográfico, portanto, conta muitas histórias, tem muitos contos, né? Portanto, o Manual do Coração é por isso mesmo, porque, no fundo, existem todas as letras que o Monge escreveu, não é? Portanto, o João Monge é o poeta... É ele que escreve todas as letras do disco. No fundo, ele pensou em que, quase como se fosse mesmo um manual, portanto, isto é um dos sentimentos, isto é outra das coisas, portanto, são as várias coisas que têm a ver com o nosso coração, portanto, enquanto modo de estar na vida. Como é que fizeste essa decisão de escolher o João Monge para escrever todas as letras do disco? Eu acho que eu não escolhi o João Monge, acho que o João Monge é que me escolheu a mim, quer dizer, eu acho que nos escolhemos um ao outro, nós já tínhamos trabalhado juntos em duas vezes, portanto, primeiro que tu no Quinteto de Lisboa, quando eu fiz parte do projeto, depois eu gravei o meu disco a solo, o 87, ele foi convidado para gravar, para escrever, ele escreveu 4 temas, e um dia estávamos a gravar qualquer coisa no estúdio, e eu disse-lhe: pá, gostava de fazer um disco como tu já fizeste com outros artistas, ele já tinha feito isto antes, várias vezes, não é? Gostava de fazer um disco contigo, só contigo, tu escreves o disco inteiro. Ele disse: pá, quando quiseres, diz-me, que eu fico o ano inteiro sem fazer mais nada, só faço isso. Aquilo para mim foi uma honra, não é? Portanto, se eu que estava aqui a pensar, não sabia se havia de gravar um disco já ou não, pá, pronto. Embora o 1987 foi o teu último disco, foi há precisamente... 4 anos. 4 anos, ok. Foi em 2011? Não, saiu em 2013. Saiu em janeiro de 2013, 3 anos. Então foi há 3 anos. Pensava que tinha sido. É uma coisa que não é normal. Normalmente os discos costumam sair, os meus pelo menos, costumam sair de 4 em 4 anos. Com intervalos mais... 4, 5 anos, mais ou menos. O outro foi em 2009, então, aqui o motivo, 2008. O motivo aqui foi realmente forte para que avançasses com o disco. Foi. Essa motivação foi. De... De repente uma vez na vida ia ter um disco totalmente com originais, pelo menos na parte das letras, não é? Com um poeta como o João Monge a escrever para mim, um poeta qualquer, um homem importantíssimo na história da literatura, da poesia portuguesa atual, e da música portuguesa, como é óbvio, não é? E pronto, e logo aí, pronto. Claro que depois o mais engraçado é que depois nas conversas que fomos tendo, chegámos à conclusão, isto era para ser uma coisa que nós íamos buscar músicas muito antigas, fatos tradicionais antigos, pegar em alguns temas mesmo musicados e tentar arranjar forma de meter outras letras, chegámos à conclusão que não íamos fazer nada disso, íamos fazer um disco totalmente de originais, tanto nas letras como nas músicas. E depois, inclusive, pensámos assim: ok, faltam aqui os fatos tradicionais. Não, vamos fazer novos fatos tradicionais, pegar nas portanto, fazer fatos, em que a estrutura é a estrutura de um fato tradicional. Portanto, não estou a falar de um fato clássico, não é? Tipo, menor corrida ou moraria. Estou a falar de um fato tradicional como o fato Zeca, como o fato balado, como o cravo. E existem não muitos, como é óbvio. Portanto, isto é um disco um bocado versátil, não é? Portanto, e que vai desde os novos fatos tradicionais, portanto, os fatos tradicionais originais. O Ricardo Parreira fez um, o Mário Leginha fez outro, fez o fato Penedo. O João Gil fez, por exemplo, outros que também que se passou a chamar Fado Gil. Pegando nisso, temos que ouvir aqui fatos do teu álbum, deste Manual. Exatamente. Do Coração. Se calhar, pegando nessas informações que estavas a dar, o melhor mesmo é ilustrarmos isso com fados. O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir o Amor Sem Lugar, que se chama Fado Penedo, do João Monge. Do João Monge, claro, letra, e com a música do Mário Leginha.

faz do meu corpo um barquinho, leva-me onde quiser e depois põe-se a sonhar. O meu coração tem dias em que me desaparece, não há solidão maior. Eu fico de mãos vazias à espera que ele regresse e encontro o meu amor. Coração que anda longe, anda fugido. Coração que anda longe, anda fugido, como se fosse um ladrão. Coração que anda longe, anda fugido. Coração que anda longe, anda fugido, como se fosse um ladrão. Coração. O meu coração tem dias, um dos singles deste Manual do Coração que hoje o Hélder Moutinho veio apresentar aqui às Madragoas. Hélder, há pouco estávamos-me a falar, e ainda estávamos em off a conversar sobre esta, sobre isto dos singles, de escolher os singles, foi particularmente complicado neste disco. Havia muita escolha. Pois, é, no fundo o que a gente vai fazer é um bocado, vamos apresentando os temas, não é? Pensámos em 7 temas a serem no fundo apresentados e serem revelados, não é? Portanto, nesta primeira fase, o que está a tocar mais, portanto, o que está a ser apresentado às rádios para tocar é o Meu Coração Tem Dias, que é um tema mais lento. Do João Monge também e do Zeca Medeiros. Depois o Manual do Coração, que se passou a chamar Fado Moutinho, que me foi oferecido pelo compositor, que na altura depois o Pedro Silva Martins. Eu disse, olha pai, aquilo tem uma estrutura tradicional, porque é que não chamamos aquilo um fado tradicional qualquer, uma coisa qualquer? Um privilégio. Ele disse, olha, chama-se Fado Moutinho, pronto. Pronto. Fado Moutinho, um tipo que tem um fado com o próprio nome, está no topo. Não é muito difícil. E embora não seja fadista, eu quero ter um fado Vieira. Um fado Vieira, pronto. Mas pode-se confundir. Se calhar já existe. Há muitos fados tradicionais, muitos. Há muitos fados... Pois? Uma vez vi... O melhor tem de ser mesmo o Fado António Vieira. Aliás, também pode existir por causa do padre. Tem de ser o meu nome completo. E pois. Com o número de BI também. Exatamente. Hélder, no outro dia estava a conversar com uma pessoa sobre os teus discos, sobre a tua música, e ela dizia-me uma coisa com a qual eu concordei na altura, que há aqueles fadistas que começam com a pica toda e depois o segundo disco já é um pouco mais fraco e por aí adiante. E contigo era precisamente o contrário, tu de disco para disco estás melhor. Concordas com essa avaliação? Eu acho que acaba por haver uma razão, não é? Quer dizer, eu comecei a cantar numa época havia uma coisa que estava muito em cima da mesa, que era a velhice é um posto, não é? E nós chegávamos a uma casa de fados, por exemplo, e vi, no meu caso, no meu tempo, eu comecei a cantar no Bairro Alto, e eu era o mais novo. Depois, a seguir a mim, havia uma pessoa, eu tinha pai 25 anos, depois havia uma pessoa com 40, depois havia outra com 60, outra com 80, e aquilo funcionava um bocado assim, não é? Portanto, em todas as casas de fados as coisas funcionavam assim, não havia... E quando, quando surgia uma pessoa nova, surgiam, ok, és novo, toda a gente te adora, toda a gente te pega ao colo, mas tens que, para seres um fadista, à séria, tens que evoluir. Pronto. E eu venho assim um bocado desse tempo, assim um bocado retrógrado. Agora as coisas estão um pouco ao contrário. Mas de certa forma fez-me bem, porque fez com que eu fizesse o tal percurso que eu acho que qualquer fadista tem que ter. Tem que haver um bocadinho de maturidade para se ser intérprete, não é? Portanto, para se poder ter capacidade para contar uma história. A gente vê isso no teatro, não é? A gente vê isso no cinema, os grandes atores tornam-se cada vez melhores atores conforme vão criando mais maturidade, não é? Naquilo que fazem. E eu acho que o fato também tem isso. Portanto, há uma série de coisas que nós, vícios que nós tínhamos, aquelas coisas de queremos fazer 350 fardicocos com a voz, dar gritos, a cantar. A gente, no fundo, vamos acalmando as coisas, não vamos exagerando tanto, vamos apurando as coisas, vamos aprendendo, vamos defendendo também com as próprias dificuldades que vamos tendo, não é? Portanto, eu costumava dizer aqui há um ano atrás que já não tenho o fogo que tinha quando tinha 20 anos. Agora já recuperei novamente. Há um ano e 5 meses que recuperei esse fogo, porque não fumo desde essa altura, não é? Aqui está. Uma Mas também fiquei com um bom exemplo. Um receio, deixando de fumar, que a voz ficasse tão mais clara. Poderia ficar diferente. Porque o timbre, não, mas não. Ficou, graças a Deus, ficou. Mantém ficou, aquela... Manteve o grãozinho. Exatamente, aquele grão que te é característico e isso também é isso que dá graça à tua voz, não é, no fundo? É esse tom. Sim, assim... Meio... lá está. Se ouvir uma gravação minha com 20 anos... Tipo Tom Waits do fado, não é? Não, faz quem me dera. Quem me dera. Não, já não tenho assim a voz tão velada como o Tom Waits, mas... que para mim é uma grande referência mundial, para mim é o grande fadista americano. Epá, nem mais. Eu acho que um fadista americano, se os americanos tivessem um fadista... Já não é a primeira vez que eu penso no Tom Waits como... Ele tem algo de fado, não é? Tem algo de fado. Assim como é uma grande referência porque é um homem que se mete em tudo, em relação à sua carreira. Os vídeos que ele faz, é ele que os faz. Tentas também ter esse controlo? Eu gosto de meter em tudo enquanto criativo, não é? Não na parte burocrática, enquanto manager de mim próprio, não. Nem pensar nisso. Não consigo. Mas como tens essa experiência em relação a outras pessoas, como é que separas isso? Às vezes pode ser mais chato, acabo por me tornar um bocado exigente, demasiado exigente, sem necessidade nenhuma. Muito bem. Vamos ouvir mais temas deste Manual do Coração, o novo disco do Hélder Moutinho. É esse disco que temos hoje aqui sobre a mesa nas Madragoas. Vamos ouvir mais dois temas deste disco. Portanto, vamos começar com Garota da Moraria. Uhum. E depois, Canção do Vira-Lata. Canção Vira-Lata. Canção Vira-Lata, assim é que é. Isto, ok. Estava aqui um da mais. Já apaguei. Vamos ouvir. Onde vais de vestidinho e de cintura cingida, deixas no ar a quem passa aquela esperança pequena. Ninguém sabe o teu caminho, quem te vai casar despida, mas é tanta a tua graça que só isso vale a pena. Os teus olhos precipícios, onde eu caio de manhã, lá longe o mestre Vinícius caiu pela tua irmã. Maria, Maria da Moraria, quem vai levar um dia o teu peito a navegar? Maria da Moraria, não dás a mão a ninguém, és nossa e ninguém te tem. Foste feita para sonhar, Maria da Moraria, tens tanta graça ao passar. Vais da pena de um poeta à voz louca de um cantor, dás a volta ao mundo inteiro nessa beleza sem fim. És um coração com seta que não dói nem faz ardor. És um amor sem carteiro e eu gosto de ti assim. Maria, Maria da Moraria, quem vai levar um dia o teu peito a navegar? Maria da Moraria, não dás amor a ninguém, és nossa e ninguém te tem. Foste feita para sonhar, Maria da Moraria, tens tanta graça ao passar. Maria da Moraria, não dás a mão a ninguém, és nossa e ninguém te tem. Foste feita para sonhar, Maria da Moraria, tens tanta graça ao passar. Eu queria escrever-te um poema domingueiro, assim meio gafeiro, com a rima sem gravata, daqueles poemas onde cabe o mundo inteiro, para te mostrar um coração vira-lata. Eu queria cantar uma canção que tu recordes, daquelas que arrepiam a cova do ladrão, mas só aprendi a fazer os três acordes. E agora, mulher, ainda tenho salvação. Ai, geninho, eu queria ser o teu artista, o trapezista que te faz soltar um grito. Ai, geninho, ser o teu pássaro de alpista, no teu poleiro queria ser o mais bonito. Eu queria ter assim a pinta do Caetano, que embala com carinho o teu bichinho do ouvido, fazer boa figura e não pôr nada no teu pano. E agora, mulher, achas que sou bom partido? Ai, Jane, eu queria ser o teu artista, o trapezista que te faz soltar um grito. Ai, Jane, ser o teu pássaro de alpista, no teu poleiro queria ser o mais bonito. Ai, Jani, eu queria ser o teu artista, o trapezista que te faz soltar um grito. Ai, Jani, ser o teu pássaro de alpista, no teu poleiro queria ser o mais bonito. Muito bem, canção vira-lata, agora sim, sem proposição, não faz falta nenhuma. E antes, Garota da Moraria, dois temas do álbum Manual do Coração, do Hélder Moutinho, acabadinho de sair. Hélder, apresenta-me estes dois temas, já agora. Pois, é engraçado porque são completamente diferentes um do outro, não é? Portanto, lá está a tal versatilidade que eu falo no disco. A canção vira-lata parece aquelas canções, não tem nada a ver com o fado, não é? Portanto, parece aquelas canções dos anos 50, não é? Tocadas com orquestra, portanto, quase do Festival da Canção, é uma coisa muito mais que remete quase a pegar. É vintage, está muito na moda esse termo. Um bocado quiseste perdido, criar assim uma atmosfera, sim, sim. Meio. É um bocado assim, dá vontade de dançar, não é? Portanto, aquelas danças de. Exato, exato. A Garota da Moraria é um, para mim é um, é um, é quase como os temas, os grandes temas, os temas do Tony de Matos ou de Testão da Silva, aqueles fatos canções que haviam, e do Max e não sei o quê, portanto. E por mais que me pareça, na volta é feito por um jovem com 27 ou com 28 anos, que é o Marco Oliveira, que é o viola que toca comigo e que canta fantástico também, é um grande fadista. E o gajo faz, de repente, um puto com 28 anos, faz um tema que podia ter sido feito há 50 anos atrás. Mas o Marco Oliveira tem esse pendor, assim, a... como aqueles cantores, não é? De, tipo Tony de Matos, yeah, ele tem yeah. ali um charme que eu posso dizer que é, assemelha-se ali com... É um músico extraordinário, pá. Ajudou-me imenso a fazer este disco, ajudou-me inclusive na parte de decorar as músicas, preparar as coisas todas, ele foi fantástico. Ele e o Ricardo, claro, o Ricardo Parreira também. Portanto, juntos são os meus alicerces. Como é que lidas com o facto de seres hoje uma referência para os mais novos? Não sabia que era, não sei muito bem se sou. Quer dizer, eu acho que sim, quer dizer. Eu acho que sim. Eu já tenho visto agora por causa em relação ao disco anterior. Isso é falsa modéstia. Não, porque eu fico sempre a achar que se calhar há outros que são mais referência que eu, portanto não vejo, por exemplo, não vejo ninguém a cantar temas do meu repertório, não é? Portanto, a não ser há pouco tempo por acaso vi, mas alguém me contou que uma fadista da nova geração que apareceu agora, que cantou um tema que eu gravei no 87, e achei graça por acaso, portanto nunca me tinha acontecido, não é? No entanto, a gente vai ver uma série de fadistas. Mas pronto, quer dizer, não acredito que seja, pronto. Mas não é, às vezes nós não temos a noção daquilo que são muitos anos, no fundo. Quer dizer, não, lá está, quando cá estavas a falar, as pessoas, quando há pessoas que aparecem, gravam o primeiro disco e rebentam, não é? Portanto, são logo muito conhecidas. Como o meu caso foi um bocado diferente, não é? Eu fico sempre com aquela sensação que, por exemplo, às vezes vou na rua, as pessoas vêm ter comigo e dizem: "Pá, eu sou o seu fã, adoro ouvi-lo cantar e não sei o que mais." E eu às vezes costumo dizer assim: "Pois, mas olha que eu não sou aquela pessoa, não está a confundir com ninguém." Não, sei muito bem que é você é o Hélder Moutinho e não sei o quê, mas às vezes isso acontece, porque também acontecia no passado muitas vezes. Mas provavelmente acontecia mais no passado do que agora. Pois, mas quer dizer, são os estigmas que vêm, não é? Portanto, que ficam sempre cá, não é fácil, não é? Apesar de todas as letras serem escritas pelo João Monge, há uma identificação quase ao nível das experiências que estes fatos relatam. Identificas-te, obviamente te identificas, porque senão não estarias a cantar. As letras foram mas todas... consegues quase cantar um fado destes escritos pelo, sim, João Monge, deste disco, e lembraste-te de algo da tua vida, de uma experiência, sim, pessoal? Primeiro que tudo, as letras foram... Nós tivemos muitas conversas, eu e o João, não é? Portanto, fomos falando das temáticas, não é? Pá, podíamos fazer uma coisa sobre isto, podíamos fazer não uma foi coisa sobre aquilo. Não foi ele entregar-te e tu a cantares? Houve não, um trabalho conjunto? Sempre, sim, okay. Falámos de uma coisa, portanto, um dia ele foi jantar à Moraria e de repente eu disse-lhe, podias fazer uma coisa sobre a Moraria, era interessante, não sei o que. Ele fez a Garota da Moraria. A história da canção Vira-Lata foi uma coisa que ele se lembrou e disse, pá, estava a pensar a escrever uma coisa sobre essa situação. Portanto, nós íamos contando histórias um ao outro, não é? Portanto, falando um bocado de coisas. Eu próprio cheguei a enviar coisas escritas por mim, pequenas histórias que eu fui escrevendo, umas que ele se aproveitou logo e acabou por escrever à volta disso. Histórias em verso ou mesmo histórias? Tipo, desabafos. Prosa? Sim, contei-lhe uma história, mas okay. houve uma história que lhe contei, por exemplo, que ele me disse que, não, esta aqui guarda, porque isso qualquer dia vamos fazer um disco só à volta desta história. Muito bom isso. É, porque o gajo, ele ficou encantado com a história e disse, pá, não, isto tem que ser um disco só à volta desta história. E então o que foi feito mais ou menos isso. Agora, é óbvio que para mim, ainda por cima eu também escrevo, não é? Eu gosto, para mim é um prazer enorme cantar as palavras de outro poeta, não é? E ele de certa forma também teve prazer nisso, porque no fundo ele costumava dizer que eu escrevo e tu vais ler aquilo que eu escrevo a cantar, isso é interessante. E acabas por... O tema transforma... Quer dizer, eu por acaso tenho aqui o privilégio de ter aqui as letras à minha frente, bem grandes, posso dizer, aqui. E a verdade é que se eu lesse estas letras agora, não é? Se começasse aqui a ler as letras, teria uma noção diferente daquilo que elas me transmitem do que se te ouvisse a cantar. Ou seja, é isso que é um intérprete, não é? É agarrar numa letra contar, e fazer... contar a história, portanto, e fazer com que as pessoas que estão a ouvir, no fundo, às vezes até cada uma delas vai interiorizar aquilo à sua maneira, não é? Porque às vezes ali uma pequena subtileza com a voz pode alterar o sentido, ou pode fazer com que eu encontre outro sentido na sim, letra. Sim, sim, isso, sim, isso sim. É das coisas mais interessantes. Até mesmo a própria estrutura, não é? Portanto, por exemplo, o Meu Coração Tem Dias... É um tema que aparece em que o refrão não era cantado, né? Portanto, era só uma parte instrumental e passou a ser cantado. Portanto, o compositor sugeriu que fosse cantado também. E aquilo passou a ter outra, no fundo, a reforçar um pouco aquilo que o próprio João queria dizer, né? E isso acontece muito, isso é interessante, às vezes quando se repetem coisas que não são para repetir, quando há um refrão que não está previsto e que, olha, se calhar que faz sentido que seja o refrão, dá outra intenção às coisas, não é? A complicidade que tiveste com o João Monge alargou-se também aos compositores, por exemplo, aqui no caso do Zeca Medeiros, foi fácil encaixar? O Zeca, eu tinha conhecido o Zeca duas ou três vezes, encontrei uma vez no Braço de Prato e outra vez numa homenagem que fizemos ao... Também já esteve aqui nas Madragoas, já há um ano e tal, mas é uma grande figura da música. Fantástico. Né? Então eu, a primeira vez que o conheci no Braço de Prato, cumprimentei e disse, boa noite, o senhor é o Zeca Medeiros, não é? E ele assim, só estás bom, Hélder, tu és o Hélder Montinho. Eu fiquei doido, quer dizer, mas o Zeca Medeiros sabe quem eu sou. Fiquei assim, epá, fogo, vós. Tudo bem, pronto, ok, tudo bem. Pronto. Se calhar conheci-me ali do Braço de Prato bom. E não sei o quê. Depois... Mais tarde, há uma homenagem ao Álvaro Cunhal na Ala Magna, e eu fui lá cantar, fui convidado também para fazer parte do espetáculo, e ele estava lá, também cantou, não sei o quê, estivemos juntos já. Mas depois nunca mais nos vimos, né? E então, quando o Monge lhe perguntou se ele queria fazer duas músicas para o meu disco, o Zeca disse, é pá, Monge, como é óbvio, claro que quero, pá, já não hei de querer, não sei, ele fala assim, né? E pá, tornámos-nos amicíssimos, quer dizer, quando vem a Lisboa está sempre a ter comigo à minha tasca, estamos juntos, eu já estive nos Açores, já estive com ele também, não sei o quê. Pá, e foi tudo fácil em relação aos outros compositores também? Foi, mas aconteceu isto, pessoas, por exemplo, que eu não conheci muito bem, sei lá, olá, estás bom, mas pouco mais, portanto, me aproximei mais, por exemplo, do caso Barreto, o próprio Mário Leginha, de certa forma começámos, depois claro que havia outros que eu já conhecia, o João Gil, já tinha trabalhado com ele, o Ricardo Parreira, que também escreveu, também compôs, o Marco Oliveira, o próprio Manuel Paulo, já tínhamos trabalhado juntos, portanto, mas houve aqui aproximações, claro, interessantes. Muito bem, vamos ouvir mais um tema, Hélder. O que é que vamos ouvir agora? Ainda não tínhamos decidido este... Eu proponho que, vamos acabar o programa, mas só daqui a pouco, e que para o final deixemos o Manual do Coração, a faixa título, não sei o que é que sim, parece. Sim, sim, acho bem. Acabamos com esse Manual do Coração agora. Agora podemos ouvir uma coisa assim mais alegre, não é? Portanto, uma coisa interessantíssima do João Gil, que se chama Não Faças Caso, não é? E que... Está precisamente aqui à minha frente. Exato. Vamos a isso. Se ouvis alguém dizer que te esqueci, não faças caso, não faças caso. Não foi por tua causa que parti, nem por acaso, nem por acaso. Não temos passaporte para a vida, passamos as fronteiras sempre a salto. Não há quem olhe por nós lá no alto, e só nos resta a porta de saída. Então aquilo a que chamamos vida é o destino tomado de assalto. Então aquilo a que chamamos vida é o destino tomado de assalto. Por isso, se ouvis alguém dizer que te esqueci, não faças caso, não faças caso. Não foi por tua causa que parti, nem por acaso, nem por acaso. Os rios nascem à tua procura, o sol põe-se sempre ao teu redor. Qualquer casa parece melhor com uma janela para a tua brancura. E cada barco que passa é uma jura de amor eterno, de eterno amor. E cada barco que passa é uma jura de amor eterno, de eterno amor. Por isso, se ouvires alguém dizer que te esqueci, não faças caso, não faças caso. Não foi por tua causa que parti, nem por acaso, nem por acaso. Não temos passaporte para a vida, por muito que a saudade às vezes doa. Mas quando o nosso coração entoa o fado triste de uma despedida, sabemos o nosso lugar na vida e toda a parte nos lembra Lisboa. Sabemos o nosso lugar na vida e toda a parte nos lembra Lisboa. Por isso, se ouvires alguém dizer que te esqueci, não faças caso, não faças caso. Eu sei que um dia hei de voltar para ti. Temos um caso, temos um caso. Alguém dizer que te esqueci, não faças caso, não faças caso. Eu sei que um dia hei de voltar para ti. Temos um caso, temos um caso. Se ouvires alguém dizer que te esqueci, não faças caso, não faças caso. Eu sei que um dia hei de voltar para ti. Temos um caso, temos um caso. Se ouvires alguém dizer que te esqueci, não faças caso, não faças caso. Eu sei que um dia hei de voltar para ti. E temos um caso, e temos um caso. Não faças caso, um dos temas que pode ouvir no Manual do Coração, o novo disco do Hélder Moutinho. Hélder, achas que este disco vai mudar muito com os concertos? Os discos, os intérpretes normalmente dizem que o disco muda sempre com os concertos, os temas acabam sempre por evoluir. Sim, sim. Como é que perspectivas este Manual do Coração daqui a um ano? Já está a evoluir, eu já estou a cantar alguns temas na Casa de Fados. E, por exemplo, o Meu Coração Tem Dias, já no final, já tem um final que umas vezes acaba exatamente como está no disco, outras vezes muda um bocadinho. Eu acho que essa é que é a grande vantagem que há entre os espetáculos e o disco, porque senão as pessoas não iam aos espetáculos, não é? Portanto, é chegarem ao espetáculo e perceberem uma série de surpresas que vão ter para além daquilo que podem ouvir em casa, ou no, neste caso agora no telemóvel, não é? Como é que estás a lidar com os temas? Como é que está a tua... Tem poucos dias este Manual do Coração, mas como é que está a tua relação com os temas? Já há um ou outro que te causa assim alguma urticária, tipo, isto aqui, houve aqui algo que eu não deveria ter gravado desta forma? Ou estás apaziguado com aquilo que fizeste? Não, tive tempo para isso tudo. Nós tivemos 10 dias em estúdio, eu meti as vozes todas nesses 10 dias, em dezembro. Depois, passado quase um mês, fomos lá mais 5 dias, onde eu tive a oportunidade de ouvir durante praticamente um mês no carro aquilo que eu achava que estava bem, que estava mal, e fui lá emendar. Fui lá repor o fato que pus do princípio ao fim outra vez. Não estou contente com esta situação, não, acho que tive a oportunidade de... Claro que ainda hoje olho, como é óbvio, não é? Portanto, há fados que eu, se calhar depois... Eu nunca consigo cantar igual, não é? Não consigo, é impossível cantar exatamente igual, fazer uma cópia. Eu tenho sempre muitas dificuldades nisso. É, conforme estou, conforme tenho a voz, às vezes estou melhor da voz, às vezes estou pior, sinto-me com mais força, com menos força, e mudo sempre, estou sempre a mudar. Uma das coisas que eu gosto neste, para além da capa, dos temas, obviamente, convém, aliás, eu gosto da capa e do título, mas o resto do disco, Hélder, devo dizer que é muito fraquinho. Não, convém gostar das músicas e de facto, aliás, estávamos a falar dessa dificuldade quando um disco, quando é difícil extrair singles de um disco, está tudo explicado. Difícil porque há várias competencial para isso, mas este título, Manual do Coração, porque a verdade é que, sendo um disco com um conceito, não é? É meio conceptual, há uma narrativa, há um tema... E acima de tudo é um disco de... Eu acho que a gente pode olhar para isto como um disco de fado-canção, onde existem alguns tradicionais também, não é? mas não é um disco de fado tradicional, tradicionalão, isso não é. Portanto, é um disco que também não é, obviamente, não deixa de ser um disco de fado, ponto, não é? Mas é um disco que tem grande parte das estruturas dos fados, são fados canções, não é? Existem três ou quatro temas com a estrutura de fados tradicionais e que podem, obviamente, ser grandes fados, podem ser considerados mais tarde, não sei, os alexandrinos do Alfredo Marceneiro também não eram fados, eram considerados fados canções e passaram, claro, 20 anos ou 30, passaram a ser grandes fados tradicionais. Mas houve uma coisa muito interessante, é que nós, uma coisa que nós falámos com o João na altura, eu e o Ricardo Parreira, foi, pá, vamos abordar estas pessoas para compor, mas vamos pedir a elas para fazerem músicas como se fosse para elas próprias. Pá, não vamos dizer às pessoas para fazerem fatos. Pá, façam aquilo que vos vier na alma. Portanto, a estrutura do poema era um fato tradicional, portanto, vamos imaginar, ou não, não é? Quem vai pegar aquilo e transformar aquilo num fato somos nós. Nós é que somos fadistas. Não? Claro. Portanto, o grande parte dos compositores que fazem parte desse projeto não são fadistas, não é? Portanto, não vale a pena forçarem nada. Ok, façam aquilo que vos vai na alma como se fossem... Epá, compõe uma música como se estivesse a fazer uma O fado está nas suas interpretações, não é? Exatamente. Nós, eu e os músicos estão comigo. Antes de começarmos a falar desta questão dos fados de canção ou do fado tradicional, estava a dizer que o conceito, uma das coisas que me agrada é a ideia de ter um conceito, não é? E este manual do coração é mesmo engraçado, porque nós podemos partir para o disco encarando este disco como um manual do coração, ou seja, vou aprender coisas, que para mim é muito útil, que eu não percebo nada disto. Sim. E portanto, vou aprender coisas acerca do coração. O que é que tu aprendeste com este disco? Eu não aprendi, eu refleti, porque já tenho 47 anos, portanto já tive muitas coisas. Não se aprende com 47 anos, já lá. Aprendo, ainda me falta ter mais 74, não é? Portanto, virar isto ao contrário. Exato. E acho que sim, acho que até lá, eu tenho a certeza que há pessoas com 74 anos que têm uma forma de ver a vida e de amar a vida e de amar as pessoas completamente diferente daquela que eu tenho com 47 anos. Mas eu acho que até aqui, no fundo, isto reflete aquilo que eu estou a interpretar, não é? Portanto, naturalmente, eu não posso estar a interpretar uma coisa como se tivesse 74 anos. Estou a interpretar uma coisa como se tivesse 47. Vá lá, 50, pronto. Tens essa consciência disso? Não posso esquecer das palavras, que as palavras são do João Mons, que é um homem com 50 anos. Seja como for, pá, não, acho que estamos... Tem coisas aqui que há um poema neste disco, que eu virei para o Mons, parece, isto é uma coisa, isto não é, isto, não sei até que ponto é que eu vou conseguir encarar isto, mas depois lá me explicou muito bem e acabei por chegar a entender e perceber, portanto. Mas eu acho que é um bocado isso, é mais uma reflexão, no meu caso, não é, portanto, apesar de haver alguma aprendizagem, sim, mas claro que aprendi, obviamente que aprendi muita coisa. E a verdade é que uma obra de arte, não é? uma manifestação artística é sempre, de alguma maneira, um manual do coração, não é? Sim, qualquer manifestação artística é um manual do coração, e este tem de facto este belíssimo título, que é um título de uma das canções, se quiseres assim, que integra este disco, Manual do Coração, com letra de Pedro da Silva Martins e José Luís Martins, o tal Fado Moutinho, com o qual vamos terminar estas madragoas. Hélder, muito obrigado. Obrigado. Desejo de sorte a ti. Boa noite a todos. Eu não disse boa noite no início da entrevista, portanto peço desculpa. Tu és um notívago. Acabas por deitar sempre tarde. Sim, bastante. Isso é para... A inspiração, a noite é outra coisa para ti. Eu não consigo, se tiver que escrever, imagino, escrever um texto, escrever um... Tem de ser à noite. Um press release, uma coisa qualquer, uma biografia. Tem que ser à noite porque estou constantemente a receber telefonemas, claro. Estou sempre a ser interrompido, não tenho aquela coisa de conseguir estar a pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Não, gosto de sempre estar focado nas coisas, tenho que fazer uma coisa de cada vez. Não, são defeitos, pronto. Eu gostava também de ter as noites assim para mim, mas tenho que me levantar sempre às 5 e tal. Aliás, as pessoas perguntam como é que eu estou à noite e estou de manhã. É uma coisa incrível e eu devo dizer que sou um trabalhador incansável. Porque nós estamos aqui a conversar à 1 e tal da manhã e eu agora não vou dormir, como é lógico. Vou entrar às 7. Custa. Não é fácil ser radialista. Mantém-te como fadista, Hélder Moutinho. Estou a brincar. Hélder Moutinho, Manual do Coração, está aí para ser ouvido e vamos escutar então o tema título com letra, à semelhança do que acontece com todo o disco de João Mons. Obrigado, Hélder.